bem-vindo ao nosso quinto podcast, Filosofia de um Jovem Adventista. Desculpa aí pela demora, faz duas semanas que eu não ponho uma. É que tava com problema mesmo, agora mesmo meu computador deu pau. O computador que tem todos os meus programas, todos os meus equipamentos, que é basicamente o microfone. O microfone do computador é muito podre. Mas de qualquer jeito, daí já deu muito problema, que por exemplo, tô sem banda larga agora. Passar um arquivo de 10 MB pra internet sem banda larga é meio complicado. Tô aqui no notebook que é da minha mãe. Bom, então, deixa eu ver aqui o que eu vou falar aqui. Tá bom. Infelizmente, foi decidido ontem, tô indo pros Estados Unidos. Então, provavelmente vou passar um tempo fora, assim, até conseguir me ajeitar lá. Até comprar um computador lá. Que não sei quão rápido vai ser. Daí, quando eu comprar lá, eu vou mandar aqui pra vocês. Pra fazer meu podcast. E assim pretendo continuar com vocês. Então quero pedir oração por mim, pelo todos os meus amigos com confusão de vestibular esse final de semana. Tenho vestibular na SPM, que eu preciso passar em primeiro para conseguir bolsa, senão eu não entro lá. Mas tem meus amigos que vão fazer lá na Unicamp, também é muito difícil. Então quero pedir para o pessoal que está ouvindo aqui, ore. Aliás, eu estava vendo ontem lá, já tem umas 4, 5 pessoas que eu sei que do iTunes que estão ouvindo, né? Que eu consegui finalmente, graças a Deus, consegui colocar no iTunes, graças a um amigo meu. Obrigado, que Deus. E deu onda. Daí eu consegui colocar lá no iTunes. E daí ainda bem que as 10 pessoas elas têm acessado mais. Lá no meu negocinho fala que é 22 pessoas, mas não sei se é tudo isso realmente. Acho muito estranho 22 pessoas. Bom, e hoje, calma aí, vai dar mais uma pausa agora, porque eu tenho que regravar. Eu vou continuar regravando aqui. Calma aí, rapidão, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou continuar fazendo aqui agora. Bom, então, hoje a gente vai contar uma história. Essa história aqui vai ser de primeira mão pra vocês. É de uma revista adventista, não é revista adventista, mas é de uma revista adventista. É de graça para os jovens universitários. Que eu consegui, não posso falar os meus segredos aqui. Bom, essa revista só vai sair aqui uns 3 meses no Brasil, mas eu tô com essa matéria agora. Então, não sei como é que isso se chama. Bom, sorte de vocês, então. Pera aí que eu vou ler, ó. Não posso falar o nome da revista, porque senão eu vou estragar a fama dela, sabe? Porque não posso ficar falando coisas antes do tempo. E, então, pera aí que a história conta basicamente um professor. História de um professor. Professor de religião, sabe como é chato ser professor de religião? Eu não gosto de professor de religião. Ah, ele é gente boa, mas eu não acho que dá uma aula boa. Então espera aí que eu vou mostrar a história pra você. Vou montar aqui, o nome da história chama O Alvo. Então vamos aqui. Começar. O professor Smith era conhecido pelas suas lições criativas e inesquecíveis no seu curso de doutrinas cristãs. Uma aluna, Jéssica, lembra vividamente o que aconteceu numa manhã ao iniciar o semestre. Assim que ela entrou na classe, pressentiu que seria uma aula muito interessante. Na parede estava um jogo-alvo de papel cartão, eu acho que de papelão com o alvo no centro e muitos dados sobre a mesa. Espero que vocês tenham entendido até aqui agora, que tem um leve problema para ler. Minha respiração, geralmente respiro pela boca, então tem esse problema meio de gaguejo. Se você tem um problema, não ouve. Tô brincando. Espero que você não pare de ouvir por causa da minha gaguejeira. Então, o Dr. Smith terminou a explanação da sua aula e entregou a cada estudante uma folha em branco, na qual eles deveriam desenhar um esboço de alguém que eles odiavam ou que os havia deixado muito furiosos, desculpa. Quando terminasse o desenho, ele permitiria que cada aluno jogasse 3 dados no esboço da pessoa desenhada. Essa era a prova do dia. Uma das colegas de Jéssica desenhou a figura de uma menina que havia roubado o namorado dela. Um outro estudante esboçou o rosto do seu irmão caçula, que sempre procurava desconcertá-lo em público. Jéssica desenhou a face de Anne, uma ex-amiga que mentiu para ela repetidas vezes. Ela colocou muitos detalhes no seu esboço, incluindo espinhas e verrugas no rosto da menina. Jéssica ficou muito satisfeita com o resultado final do seu desenho. Os estudantes da classe formaram uma fila e um por um cada aluno prendia a figura desenhada com fio adesivo no alvo e jogava os dados no esboço daqueles que os haviam enfurecidos e ofendidos. Alguns jogaram os dados com tanta força que os desenhos se rasgavam. Conforme os estudantes terminavam, eles voltavam para os seus assentos rindo e gracejando com esboços troçados em sua mão. Jéssica estava ansiosa para chegar a sua vez e sentiu-se desapontada quando o tempo se esgotou. Juntamente com outros que não puderam desafogar sua raiva, ela voltou ao seu lugar. Ela sentou-se frustrada e esperou para ver o que aconteceria durante os poucos minutos que restava para a conclusão da aula. O Dr. Smith tirou devagar a folha do alvo que havia colocado na parede. Todos estavam atentos e olhando para ele. Por baixo do alvo estava a figura de Jesus. O silêncio tomou conta da classe enquanto cada estudante observava a imagem mutilada. Buracos e marcas de dados cobriam sua face. Seus olhos haviam sido perfurados. Nesse momento, o professor abriu sua Bíblia e leu pausadamente as palavras de Jesus. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não eram necessárias mais palavras. Os olhos de muitos estudantes encheram-se de lágrimas e quando contemplavam a figura de Jesus, refletiam solenemente nas suas palavras. Como você seria procedido nesse teste? Esse é o teste da vida e a escolha é sua. Autor desconhecido, bom, vai sair numa revista internacional daqui a alguns meses. Então, se vocês puderem procurar, tá uma caça ao tesouro aí pra vocês. Muito bom isso aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se não, manda e-mail pra mim que eu mando. Aliás, eu acho que eu... Não, não posso colocar. Eu coloco daqui uns 3 meses no meu blog. Lá daí vocês pegam. Tá bom? Desculpa. Já falei meu problema no meu blog, que ninguém entra lá. É jovemadventista.blogspot.com. Sim, então entra lá. Agora eu vou colocar uma musiquinha pra vocês. Que essa música tá de fundo desde faz muito tempo. Chama Hungry, do Vineyard. É uma música ao vivo. Espero que vocês gostem. Espera só um minutinho. Bem, por aqui vai terminando o nosso quinto podcast. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mudar um pouco dessa vez, falar uma história aí. Quanto à qualidade do som, espero. Essa vez piorou um pouco desde a última, que é o computador que tá meio ruim. Mas quero que vocês enviem qualquer comentário, sugestão. Pro meu e-mail é mateussik8@msn.com. Vocês também podem me achar no Orkut. Vocês podem me achar pelo colégio, fazendo nada por aí. Também quero mandar um abraço para todos que estão vindo. Quero agradecer por tudo. Quero pedir que vocês enviem e-mails, viu? Eu quero saber o feedback de como que vocês estão achando de tudo isso. Apesar de ser extremamente... É novo. Apesar de ser novo, a gente está assim, na fase de estabelecimento ainda. Quero saber o que vocês acham de tudo isso. Quero a colaboração de vocês. Então, quero agradecer a todos. Aqui vem uma boa noite, um bom sábado para vocês. Que Deus possa abençoar muito vocês.